revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Aí, malandragem. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Armas e tudo. Futuramente se transformará e matará muita gente. Gente, vida quem é hoje é, vai virar ladrão. No futuro acontecerá um absurdo e você viverá nas drogas. E brigando por ela, cabra sem sorte, totalmente livre para a morte. E o perigo, a violência, o medo levará a nossa vida e fará o desejo da humanidade. Procurando o perigo e sem medo do que eu digo, viverá o destino de novo com a vez do mundo. Afundar de novo e pode ser mentira isso. Pode ser mentira isso. Se a gente der um jeito de acabar com isso, de assalto à família, a mão armada, de matar o irmão que não deve nada. Vê se leva o meu conselho, porque eu não quero ver o Rio Vermelho de sangue pela ignorância dos inventores que não querem dar um chega. De tantas armas invadindo o nosso mundo, os inventores, eu tiro a vagabunda. Puxa o revólver, nada disso. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Aí, malandragem. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Aí, malandragem. Eu não me vendo pra essa merda de humanidade responsável. Se for matar, eu digo não. Eu não me vendo, eu não mato, não. E você? Faz o quê? Você não é legal. Amizade, se liga. E me desculpe, eu dei de sua vida. Meu irmão, você não pode. Vim me dizendo que puxa o revólver. É incompetência e tanta ignorância da vossa parte e você não cansa. Eu canso. O mundo vive na fome, chorando nela. E os inventores procurando cena de agonia pra sofisticar as armas, fazendo a gente de merda. Os otários da invenção são todos eles aliados a um pacto do cão. São então aliados ao cão, fazendo a merda e o camburão rolando forte. E eu repito que é merda. E quero que eles não se metam a besta de me calarem e só pensarem em fazer a violência até destruir a terra. Eu vou dizer: chega disso, menos um irmão, chega disso. O mundo ou se não me cale. Ou do contrário, o futuro será assim, desumano. Andará sentando o dedo, cada vez mais vem violento, sem medo. E pra que a droga dessa vida banal, de mão armada, fazendo a merda que a gente vê. E o camburão não leva o cara culpado, e se o inocente irmão e perguntando com sua calibre 12 na cara do coitado. Se ele não responde, dá na cara do irmão, na violência. Então as armas servirão para nossa vingança, na cara do safado que inventa e não cansa da violência sofisticada. E o pior, não acabará essa dor. E as armas para o mundo só trarão um absurdo. Apante o safado, inventou vagabundo. Puxa o revólver, nada disso. Puxa o revólver, nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Malandragem. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Aí, malandragem. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver.